Há quase um ano eu tinha zero subs, vivia com o Fredo, não tinha trabalho, mas ele trabalhava, ganhava salário, voltava na merda, só me endividava, comprava paletas em casa, fumava, acordava, até tarde só estava na play. Que tive falido, eu nunca neguei, mas as dívidas não tenho hoje os aldeias. Desde o início com o plano traçado, mano, trabalhadas, eu escrevi já todos os dias pedrado, sem sair do quarto, foi o necessário para causar impacto, que eu faço mais e menos tempo, isso é facto. Eu vou ter um retrato, escolas futuras vão ser lembrado, como Camões também vão ser estudado. Na sede de Braga, um reliquiário com pelo do peito para ser venerado, mas até lá vou ser milionário. Fumar muito, acho mesmo octogenário. A partir de bichas, a vozinho lendário, e vai ser de quatro, esquece o missionário. Até na cama eu tenho cenário, com bastão duro vou ser bastonário. Da ordem do trap, tuga visionário, podem-me copiar que eu sou solidário. Já era referência no meu infantário, fui tornado rei no ensino primário. Uma altura intimidei um funcionário, tranquei-o na sala, furtei-lhe 2€ para poder juntar para o novo Super Mario. Eu fiz de tudo para nunca ser caso, só Deus sabe tudo aquilo que eu faço. Quando fui expulso acertaram um passo e nessa cola ainda me encontraram um maço. Eu fiz de tudo para nunca ser caso, só Deus sabe tudo aquilo que eu faço. Quando fui expulso acertaram um passo e nessa cola ainda me encontraram um maço. Vou comprar um jeep casa com piscina, prendas para toda a gente de Paulina. Ronaldo, ela é Georgina, eu fico por baixo, ela cavalga em cima. Ela é minha ganza, é minha cocaína. Comprei-lhe um vestido leopardo felina. Às vezes discute comigo por merdas à toa, tá sempre a dizer que eu sou fresco. Não tens motivos para ia ser teu booty, devia ser património da Unesco. Se ela é bonita, é. Se ela tem drip, tem bué. Ouro de Viana e bolsa da Chloe. Óculos Chanel, Valentino no pé. Eu nem nunca liguei muito à moda, mas tipo essas cenas deixam-na feliz. Moda Lisboa e depois avião, hotel Tap França, Fashion Week Paris. Yeah, eu fui lá mais a minha beat. Na entrada mostrei os convites. Compraram-me um Mercedes e disseram-me que nunca tinham visto um tão fixe. Yeah, bro, é meio kids. Gostaste? Fui o que fiz, nunca desisti. Fui por um triche, agora sempre que toco o pé de indício. Eu estou a circular como sempre quis. Em hotéis caros tu esqueces o Ibis. Corta coário a jogar as cartas, a contar dinheiro, a queimar as X. Como serviço foi arroz de perdiz, abençoado São Chico de Assis. Vários fakes tentam pôr o nariz, mas não vão saber nada sobre quem o diz.